é dia de escrever mais um capítulo dessa história. E eu tô no lugar certo. Hoje eu acordei, peguei meu telefone e vi suas mensagens apaixonadas. E ontem também eu mandei várias pra você. Infelizmente as minhas não foram enviadas. E tantas frases tão lindas, por coincidência as suas foram iguais às minhas. Nenhuma delas se sentia tão sozinha que era impossível em um minuto me esquecer. Quando o grande amor se vai, os dois sofrem iguais, mas a distância nunca separa quem amar. E mesmo que venha se envolver com outras pessoas pra esquecer, joga a mãozinha pra cima, Hipócrates. Você não me esqueceu. Nunca separa quem ama. É mesmo que venha se envolver com outras pessoas pra esquecer. A lembrança faz a gente ter saudade.